YJ 450, AM 540, Niterói, Rio de Janeiro. Emissora membro da Rede Feliz de Comunicação. João Ribe Palharim. João Ribe Palharim. Estamos consagrados para abençoar a sua vida e mandar para o abismo todo o mal que está te atrapalhando. Amanhã, segunda, participe juntamente com João Ribe Palharim do encontro especial às 10 da manhã com a Santa Ceia do Senhor Jesus. E às 7 da noite, na reunião encorajadora para líderes e obreiros com a Santa Ceia, transmitida ao vivo para todas as sedes estaduais da Paz e Vida. Em São Paulo, compareça na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, pertinho da rodoviária e metrô portuguesa Tietê, com amplo estacionamento gratuito. Se você for de longe e não puder estar conosco, assista pelo youtube.com/joanribe. Amanhã, segunda, às 10 horas da manhã e no novo horário, às 7 da noite. Venha, todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Pregai sobre os telhados e nas redes sociais. No Instagram, siga @pregadoresdotelhado. No Facebook, @pregadoresdotelhadooficial. E no Twitter, @pregadoresofici. Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A rádio que a gente ama. Feliz! Vá na Paz e Vida. Anote o endereço. Em Itaim Paulista, Rua Valente de Novaes, número 48, Travessa da Tibúrcio de Souza. Em Itaquaquecetuba, Rua Itapevi, 259, Jardim Estação, a 70 metros da Estação Manuel Feio. Para outros endereços, acesse pazevida.org.br. 2:01, horário de Brasília. Ao ouvir o Cordeiro, o meu nome e glória.